Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale Paraíba, Litoral Norte e região da Grande São do Alto Tietê. Nós queremos levar aos nossos ouvintes conceitos de espiritualidade, nova visão de nossos tempos atuais, mostrando a sabedoria, a doçura e os exemplos dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita vem trazer coisas novas e, para tanto, são necessárias palavras novas para se evitar as confusões que os adversários do espiritismo fazem, achando que tudo aquilo que se fala de coisas espirituais são iguais. A base da doutrina espírita ou do espiritismo consiste nas relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Também tem a prática da ética e da moral como princípio básico para a nossa evolução espiritual. O programa Vivência Espírita é um programa da família do Vale do Paraíba. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte que nos escuta agora na rádio São Paulo Rio FM 90.7. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, que está nos escutando e do podcast durante a semana. Vamos aqui dar um bom dia ao nosso irmão Filipe. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Rodrigo. Hoje estou aqui com a incumbência de mal substituir Jorge Reis, porque Jorge está num compromisso. E estamos aqui também para participar do programa e, claro, não podia deixar de ter pensamento do dia, seu Rui. Espera um pouquinho, só dar uma justificativa por que o Jorge Reis não está aqui hoje, né? O Jorge Reis está em Poços de Caldas, no Seminário Espírita, que todos os anos tem mais de 1.500 pessoas que participam desse evento. Então, ele está lá com a esposa e com o Helder, que também está faltando hoje, lá em Poços de Caldas. Pensamento do dia. E a gente espera que ele traga um doce de leite lá para a gente, né, seu Rui? Bom, pensamento do dia de hoje é o seguinte. Eu sou sempre pontual em ver o meu ônibus passando pelo ponto do outro lado da rua. Se você também é, entre no clube. Bom dia. Vamos iniciar. Rodrigo, o que você achou desse pensamento, Rodrigo? Profundo. O Rodrigo é um cara educado, entendeu? Ele não vai se expor. Nós vamos perguntar para o doutor Eduardo Valério o que ele pensa desse tema. Vamos para a Praça do Dia com Marina Ferri de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus. E que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Estamos, então, no ar. Rodrigo, qual seria a pergunta? A pergunta aqui, para a gente participar do sorteio, você acha que no caso, a prisão educa ou castiga? Educa ou castiga? Essa é porque a gente tinha feito uma outra pergunta aqui, aí a gente resolveu alterar de última hora. Então, para você, obrigado, Felipe. A prisão educa ou castiga? Para participar é pelo Facebook também, né, Rodrigo? Exatamente. Rui, tema do dia. O tema do dia de hoje é pena de prisão numa visão espírita. E nós estamos aqui com o doutor Eduardo Valério, que é promotor de justiça dos direitos humanos em São Paulo, assessor de políticas públicas da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo e vice-presidente da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo. Então, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a pena de prisão numa visão espírita. Bom dia, doutor Eduardo Valério. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Filipe. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham pela emissora de rádio e também pela internet. É uma grande alegria estar novamente neste programa, mais uma vez conversando sobre espiritismo e sobre a realidade do mundo numa visão espírita. Sobre aquele pensamento do dia, você achou... O que você achou, Eduardo, daquele pensamento? Dentro da sua irreverência, profundo. Porque, na verdade, o que ele revela é que parece, né, a sensação que temos é que estamos sempre um pouco atrasados. Atrasado, né? Porque o progresso do mundo, que é inexorável, é inevitável, ele está sempre nos chamando a corrermos atrás dele. Então, o ônibus está passando do outro lado da rua, no dia seguinte, é preciso que nós apuremos o passo para chegar a tempo de pegá-lo. Ah, então... E é exatamente assim a vida, né? Eu gosto sempre do pensamento de um filósofo espírita aqui de São José dos Campos, nosso companheiro, o Ivan Alonso. Opa! Eu reproduzo esse pensamento dele com muita frequência. E ele diz que o homem tende sempre à acomodação. O homem só sai da acomodação em duas circunstâncias: se ele estiver correndo atrás de alguma coisa ou se alguma coisa estiver correndo atrás dele. E o pensamento que o Filipe nos traz sugere exatamente isso, que é a necessidade de que nós corramos atrás do ônibus e, portanto, é preciso nos prepararmos para enfrentar os desafios da vida e o momento do progresso. Se permite que a gente chame você de Eduardo, claro, né? Deve ser assim. Então, nós vamos lá, Eduardo. Vamos logo para a primeira pergunta. E que é a justiça, por exemplo... Promotor de justiça, qual a função dele? Porque tem muita gente que ouve falar em promotor, promotoria, desembargador. E qual é a função do promotor? É estar sempre acusando? Bom, primeira coisa é que promotoria e desembargador não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Sim. Então, o primeiro esclarecimento é que o promotor é o membro do Ministério Público, que é uma instituição independente dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário. O desembargador é um juiz em final de carreira, né? O último degrau da carreira de juiz... de membro do Poder Judiciário. Portanto, o desembargador não tem nada a ver com o Ministério Público. O que acontece é que nos tribunais superiores todos, exceto no Supremo Tribunal Federal, mas nos tribunais, como por exemplo no Tribunal de Justiça, que é integrado por desembargadores, a Constituição garante o chamado quinto constitucional, isto é, um quinto dos seus componentes vem de fora da magistratura, da classe dos advogados ou da classe do Ministério Público. Então, alguns promotores... chegam no final da carreira e se inscrevem, se quiserem, para o quinto constitucional. E se forem escolhidos, eles se exoneram do Ministério Público. Eles deixam de ser membros do Ministério Público, deixam de ser promotores de justiça e passam para o Poder Judiciário como juiz, promotor e desembargadores. Então, o primeiro esclarecimento é esse. Nós não temos nada a ver com os juízes em termos de carreira. Simplesmente trabalhamos próximos, né? Dividimos algumas atribuições. Com relação ao promotor de justiça, quem é ele? O Brasil tem um Ministério Público único no mundo, Rui. Nenhum país do mundo tem uma instituição Ministério Público como nós temos no Brasil. A partir da Constituição de 88, essa instituição recebeu poderes, atribuições e instrumentos de atuação para construir e garantir a democracia no país. Na verdade, a Constituição de 88, ela tem um caráter marcadamente social. É uma Constituição que, por aquele momento histórico, o final da ditadura militar, a reconstrução da democracia no país, acabou indo até na... Isso é muito bom, a gente agradece a Deus por isso, na contramão da conjuntura do mundo na época, que era a supremacia do liberalismo econômico. Era o tempo de Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra, desmontando o Estado do bem-estar social e construindo um neoliberalismo, chamado neoliberalismo. E aqui nós fomos na contramão disso e construímos uma Constituição fortemente voltada para os direitos sociais, para os direitos fundamentais, E aí uma instituição foi escolhida para ser a garantidora disso e a construtora, defensora da ordem jurídica e construtora desse regime democrático dos direitos sociais, que é o Ministério Público. Por isso, o promotor de justiça, ele tem atribuições hoje no Brasil, não apenas na área criminal, que é uma área importante, continua sendo fundamental, você pode entrar com ação penal, é uma exclusividade que a Constituição garante ao promotor, mas hoje nós temos atribuições do consumidor, da saúde pública, da pessoa com deficiência, do idoso, da inclusão social, dos direitos humanos, de uma maneira geral, da defesa do patrimônio público, na questão da improbidade administrativa, que é uma área de atuação destacada hoje do Ministério Público, e dos chamados direitos difusos em geral, que são os direitos sociais e os direitos humanos da população brasileira. Nós temos visto na televisão promotores jovens enfrentando aí, a máfia do jogo do bicho, da corrupção, de vários segmentos da sociedade, e a gente fica assustado de ver a quantidade de casos que eles levantam. É verdade. O Ministério Público é uma instituição que, por conta dessas atribuições, cresceu muito nos últimos 25 anos. Nós temos no Ministério Público Estadual de São Paulo hoje 1.900 integrantes, e atuam em todo o estado de São Paulo. E ainda falta muita gente, há muitos claros, há muita gente acumulando mais de um cargo, porque não há promotores suficientes para todas essas necessidades. Nós discutimos muito internamente modos de racionalizar a atuação, busca de prioridades, né, escolha de prioridades e, portanto, a possibilidade de abrir mão de algumas provocações, de alguns casos que nos são trazidos, porque não é possível dar conta de tudo. Mas, de fato, Rui, os interesses que o Ministério Público enfrenta e contraria são muito grandes, o que faz com que nós tenhamos grandes inimigos. Eu acho que o episódio recente da PEC 37 mostra isso. Foi uma grande movimentação no Congresso Nacional, a partir de um pequeno grupo de deputados, que retiraria o poder de investigação do Ministério Público. O promotor não poderia investigar mais e ficaria absolutamente nas mãos das investigações realizadas exclusivamente pela polícia. E todos os prognósticos, Rui, davam conta de que a PEC seria aprovada no Congresso Nacional. Nós fomos salvos pela população, que nos causa muita emoção. Os movimentos, as manifestações de junho, puseram na pauta, dentre outros temas, a questão do transporte público, da tarifa, mas também puseram a PEC 37. E houve especificamente uma manifestação, uma passeata em São Paulo no sábado à tarde, que eu falo com muita emoção, não sei se a gente segura, que foi exatamente para isso. Ela saiu da Avenida Paulista e desceu a Rua da Consolação e foi engrossando. E chegou à nossa sede, na esquina da Rua Riachuelo, no Lago São Francisco, no centro de São Paulo, com 40 mil pessoas. Nossa. Que abraçaram o prédio do Ministério Público, foram recebidas pelo nosso chefe, o Procurador-Geral de Justiça, e naquela semana a PEC foi derrubada no Congresso Nacional, exatamente por exigência das ruas, e esse poder de investigação do Ministério Público, que não é para o Ministério Público, mas é para cada cidadão brasileiro, para que se possa fazer a investigação, por exemplo, como nós vimos essa semana, da corrupção dos fiscais da Prefeitura de São Paulo, e que a gente possa buscar a moralidade, a probidade administrativa. Eduardo, a área de direito, a gente sabe que todas as áreas de atuação de um profissional são pequenos desafios dentro da nossa vida, principalmente tentando seguir a doutrina espírita e todos os ensinamentos morais cristãos, né? Mas a área de direito me parece um desafio um pouco maior, né? Por conta do dia a dia do advogado, do dia a dia de um promotor. Como é lidar com esse dia a dia e essa... imagino que tenha muitas procuras de pessoas e, enfim, um dia a dia meio conturbado no sentido de muitas tentações. Como funciona isso assim para quem busca sempre seguir a moral cristã? Trabalhar com direito é trabalhar com conflitos humanos. Então, quem faz uma opção pela advocacia, pelo Ministério Público, pela magistratura, sabe que vai enfrentar conflitos, vai enfrentar brigas. E isso sempre traz desgaste, traz pressão. A atuação, por exemplo, na área criminal é muito desgastante. E para nós que somos espíritas e conhecemos esse mecanismo dos fluidos, né? A mecânica dos fluidos que Kardec nos fala no livro dos médiuns e um pouco na Gênese, e hoje nós falaríamos da mecânica das energias. Então, nós sabemos que uma atuação diária numa audiência criminal, por exemplo, acaba trazendo para quem não estiver preparado e não se preparar para isso, uma certa contaminação daquelas energias negativas que envolvem os crimes, as brigas, a violência, né? Agora, na verdade, Filipe, isto é uma atribuição, é uma característica, perdão, do mundo, né? No mundo de expiações e provas, imagina um motorista de ônibus na rua, no trânsito de São Paulo, por exemplo, ele luta com conflito também o dia inteiro. É outro tipo de conflito, mas também sob muita pressão. Então, eu diria que qualquer exercício profissional, ele pode ser feito de dois modos. Mecanicamente ou burocraticamente, em que a pessoa não tem nenhum compromisso com o que está fazendo, está interessada exclusivamente com o salário no final do mês e faz do exercício profissional apenas mais uma atividade da vida que é necessária, porque senão ele não sobrevive. Talvez se fosse milionário e não precisasse do dinheiro, não trabalharia. Ou então você faz o exercício profissional uma atividade de construção da alma, em que você usa da sua maneira de agir no mundo para fazer o mundo melhor, para transformar-se na medida em que se ajuda na transformação das pessoas, que você faz com que o mundo melhore e construa valores edificantes. E aí você tem que ter uma postura crítica diante do que está fazendo. Você tem que pensar no que está fazendo e não simplesmente se deixar levar. Você tem que assumir as rédeas da sua vida, a condução do caminho, né? E numa profissão como as do direito, isso é muito mais rico. Porque falar em direito é falar em justiça. E que é o que nós mais precisamos hoje no país. Não há déficit maior do que o de justiça. Justiça social, de buscar igualdade nas relações entre as pessoas, de enfrentar as desigualdades impressionantes de renda, de oportunidades, esta maré que hoje se estabelece de preconceito, de racismo, de ódio ao pobre, de ódio às pessoas que erram, que são os criminosos, de destaque, de enaltecimento de pessoas que não têm nada a acrescentar ao mundo e que se destacam porque dizem que gastam 30, 40 ou 50 mil reais por noite numa balada. É preciso reconstruir os valores que animam a alma das pessoas num absoluto respeito pelo semelhante. Isto hoje não tem. Nós estamos muito presos, neste momento da história, à divisão de classes e ao ódio entre elas. E isso está crescendo de forma muito preocupante. Quando o Rui me pediu um tema para nós conversarmos nessa manhã, eu propus uma reflexão em torno da pena de prisão, porque está ficando insuportável esta ideia que se dissemina na população de que é preciso prender todo mundo, que é preciso construir cada vez mais cadeia, que é preciso cada vez mais aumentar as penas, que é preciso cada vez mais tirar os regimes de progressão de regime para que as pessoas fiquem presas o mais tempo. Diminuir a maioridade. Aumentar a idade da maioridade, exatamente, a redução da maioridade penal. Isso é um movimento crescente que acaba alimentado pela imprensa, aquela imprensa sensacionalista, aqueles programas que exploram o chamado mundo cão. Isso é um grande jogo de interesses, tem muita gente ganhando dinheiro atrás disso, empresas de segurança vivem da insegurança, vivem do medo, vivem da propaganda do crime mais do que do crime, a corrupção policial vive disto, o tráfico de drogas, criado muitas vezes por conta de interesses exclusivamente da corrupção policial, vive disso. E é preciso que nós tenhamos uma postura, uma visão crítica sobre isso. Nós pensemos no assunto e não nos deixemos simplesmente levar pela propaganda fácil que nos faz reproduzir aquilo que nós ouvimos num noticiário que tem interesses, que não tem lisura e não tem liberdade de colocar as coisas como elas são. Eduardo, o nosso amigo Henri Rangel entrou aqui, mandou um bom dia, amigos. E pediu para perguntar para você o que você acha se você acha que o crime no Brasil é tratado como uma mercadoria e por que a imensa massa carcerária é de pessoas pobres. Maravilha. Um abraço a todos. Isso. Parabéns ao Ari pela pergunta, não o conheço, mas... Mas ele estará aqui conosco domingo que vem, tá? Vale a pena ouvir o Ari, né? Muito bem. Não, a pergunta é extremamente oportuna. Claro que o crime é tratado como mercadoria, porque tudo é tratado como mercadoria. Nós vivemos um momento desta ordem econômica construída nos últimos 500 anos no país, do mundo, né? E que no mundo ocidental, e que acabou se globalizando nos últimos 20, 25 anos, em que todas as coisas viram mercadorias, né? Eu gosto de lembrar o caso, por exemplo, do futebol. Alguém ainda acredita que futebol é esporte? Só talvez as pessoas que acreditem no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. E os cruzeirenses, jogadores no momento. Jogadores entram em campo com amor na camisa, não é isso? Como é que é, Felipe? E os cruzeirenses no momento, né? Pois é, por causa do campeonato levantado antecipadamente. Mas o que eu quero dizer... E alguns goleiros aí, né? É, o que eu quero dizer é que tudo virou mercadoria. As religiões viraram mercadorias, não é isso? O esporte virou mercadoria, a cultura virou mercadoria, as emissoras só tocam a música das gravadoras que pagam o jabaculeu, né, o jabá, a imprensa é totalmente manipulada de mercadorias. É bom a gente lembrar que a grande imprensa no país está na mão de 7 famílias e um grupo religioso. Então são 8 pessoas que se reúnem na sala de jantar de qualquer um de nós aqui, porque cabem, e decidem o que os 200 milhões de brasileiros vão saber naquela noite, né? Então tudo é mercadoria. E é evidente que o crime é mercadoria. Não há, quando se fala de crime organizado, há um conceito técnico, típico, na lei tipifica o que é um crime organizado, agora há uma lei recente dizendo exatamente o que é crime organizado. Então, a organização criminosa tem as suas características. Mas, na verdade, toda atividade criminosa, ela entra no nicho de mercado. Né? Então, ontem eu ainda li uma matéria sobre o aumento do roubo de cargas na região de Campinas. Ora, o que é o roubo de cargas? O roubo de cargas, na verdade, é a receptação. Como é que se rouba tantos caminhões cheios de eletrodomésticos novinhos saindo da fábrica? Para onde vai isto? Será que isso está tudo sendo vendido por camelô na rua? É. Então é preciso descobrir para onde vai. Será que há grandes empresas comerciais envolvidas na receptação dessas mercadorias? O que é o tráfico de drogas? Alguém imagina que estes supostos traficantes que estão superlotando as nossas prisões são, de fato, os verdadeiros traficantes, são os que controlam este comércio? Então, quando o Ari pergunta por que as nossas cadeias estão tão cheias de pobres, porque o sistema judiciário e as leis penais estão construídas exatamente para pegar estes pobres. Os coitadinhos. Se nós pegarmos as estatísticas de 2006 para cá, envolvendo tráfico de drogas, e por que 2006? Porque é o ano que entra em vigor a atual lei de drogas, que ampliou as penas e diminuiu os benefícios para o chamado traficante de drogas, dando ao juiz, inclusive, uma discricionariedade maior para dizer quem é o traficante e quem é o usuário. O que está acontecendo? Houve um absurdo aumento na pena de prisão desses supostos traficantes. E são, na verdade, pequeníssimos traficantes. Né? Nós fizemos um levantamento, por exemplo, porque eu trabalhei no caso da Cracolândia. É isso que eu ia perguntar. As prisões realizadas durante aquela operação policial na Cracolândia, em janeiro de 2012, são ridículas. Apreendeu-se um quilo de cocaína. Então, são pequenas porções, são porções diminutas, mostrando que são pessoas que muitas vezes compram 4 pedras de crack e vendem 2 para ele poder comprar as outras 2 que ele vai usar. Isso que não é um traficante. É. E são pessoas que... Qual é a finalidade de prender essa pessoa? O que adianta pegar o último elo da cadeia do tráfico? O rapaz está na biqueira, ele é preso às 8 horas da noite, às 8h15 já tem outro lá vendendo. Não muda em nada a estrutura do comércio da droga. Nós estamos prendendo mal. E o resultado disso é que hoje nós somos o 4º país do mundo em população carcerária. E não crescendo. Há um déficit de 530 mil pessoas presas no Brasil e só no estado de São Paulo, 150 mil mandados de prisão em aberto. Mas pessoas que estão soltas por aí. Estão soltas já com ordem de prisão, exatamente. Mas esse número de quarto lugar, ele é um número proporcional? Absoluto. Tá. Primeiro, Estados Unidos, segundo, a China, terceiro, a Rússia e quarto, o Brasil, em número absoluto. Uhum. Mas se você puser na proporção do país, fica ainda mais escandaloso. Por exemplo, no caso da China, que é o segundo país mais populoso do mundo, pois da Índia nós vamos ver que a proporção de presos na China é muito menor do que a proporção de presos no Brasil. Né? É porque lá tem mais de 1 bilhão de habitantes. Aqui está com 200 milhões. 200 milhões. Eduardo, você acha que a gente está atacando a consequência, o efeito, ao invés de atacar a causa, isso? Rodrigo, que nós estamos atacando quem interessa que se ataque para manter as coisas como estão. Então, não é nem a causa nem a consequência. Nós estamos pegando um pedaço do problema, um pedaço que não atinge a raiz do problema, e dando uma satisfação à população e fazendo um controle de classe. E estamos tirando das ruas simplesmente pessoas que não interessam ao mercado que continuem, porque não são consumidores, não são pessoas que modificam a estrutura de poder. A grande questão é a seguinte... E eu estou aqui com o livro dos Espíritos aberto, porque em algum momento eu sei que eu precisaria dessa resposta, dessa questão. Né? E num certo momento, Kardec pergunta, deixa eu encontrar aqui, aqui no Progresso da Legislação Humana, questão 794 e seguintes, no capítulo das leis morais, em que Kardec pergunta a respeito da severidade das penas, e aqui a resposta, onde é que está aqui? Bom, em algum momento aqui que eu não estou encontrando, Kardec fala de que as leis são feitas por quem detém o poder. A 795. É a 795, aqui está, exatamente isso. Nos tempos da barbárie são os mais fortes que fazem as leis e as fazem em seu favor. Então, a legislação ela é sempre feita por quem detém o poder. Se nós formos às aristocracias, um capítulo de Obras Póstumas, Kardec trata disso de uma maneira ainda mais didática. E lá ele vai dizer, na história da humanidade, as diversas aristocracias, isto é, os grupos de poder, que vão tomando poder e vão legislando sempre em favor deles. Bem, quais são hoje as aristocracias que dominam o mundo? Não é? Quem são os donos do poder? São as aristocracias financeiras, econômico-financeiras. Já caminhando, evidente, porque o progresso é inevitável, também para as aristocracias intelecto-econômico-financeiras, mas não ainda para as aristocracias intelecto-morais, que serão aquelas que haverão de estar no poder ao tempo do planeta de regeneração. Então, essas aristocracias econômico-financeiras, elas criam um direito que satisfaçam as suas necessidades, as necessidades de mercado. Então, hoje, a legislação, ela atua em favor de quem? Das grandes corporações, do mercado financeiro e dos governantes que, na verdade, são reféns das grandes corporações e do mercado financeiro. Estas empresas é que dominam os interesses nacionais. O que aconteceu nos últimos 25 anos no mundo, com as grandes fusões de grandes empresas, a eliminação de pequenas empresas, de pequenos comércios e uma impressionante concentração da atividade econômica em poucas mãos. Vejam que hoje nós temos pouquíssimos bancos, por exemplo, no país, enormes, porque se concentram. Foi-se o tempo que nós fazíamos compra na vendinha da esquina. Hoje são grandes caderneta ainda, né? Na caderneta, pagava no final do mês. Telefonia naquela relação também. De confiança, em que se telefonava e pedia encomenda em casa. Não, hoje são grandes redes de supermercados, grandes empresas, são enormes seguradoras que seguram, fazem de tudo, mandam até encanador em casa. São grandes empresas de planos de saúde e umas vão comprando outras e vão se concentrando. Essa concentração de mercado leva à precarização nas relações de trabalho e cada vez hoje o trabalhador está mais explorado, ganhando cada vez menos, trabalhando cada vez mais, sujeito ao bullying, ao assédio moral, a uma competição desumana. Então, todas essas questões elas estão construídas onde? Numa plataforma jurídica. Essas questões elas não crescem simplesmente na economia. Quem dá a base para isso é o direito, é sempre o direito. É a chamada superestrutura jurídica que dá condições do crescimento desse tipo de atividade. E, portanto, o direito estará sempre a serviço destes interesses e destes grupos econômicos. Eduardo, o papo está muito interessante hoje. Tá, e vamos chamar uma música aqui agora também. Nando Cordel, Mudar de Vida. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz, vou fundo. sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, a gente pode construir. Oh, oh, um mundo muito mais feliz. Oh, oh, a gente pode construir. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo e mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz no fundo. Eu também vou. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. A gente pode construir. Podemos construir. Oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Muito mais feliz. Oh, oh, oh, a gente pode construir. A gente pode construir. Oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Eu quero paz. Eu quero paz. Nós estamos hoje defendendo o tema, ou então desenvolvendo o tema, pena de prisão numa visão espírita, com o doutor Eduardo Valério, que é promotor de justiça dos direitos humanos em São Paulo, assessor de políticas públicas da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo e vice-presidente da AGE, que depois eu gostaria até que o Eduardo falasse um pouco mais da AGE, no final do nosso programa, da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo. Coisa bonita, né? Associação Jurídica Espírita. Mas, Rui, nós temos já... Temos participações aqui no site. Pois não. Então, para a pergunta do sorteio de dois livros, né, espíritas, para você, a prisão educa ou castiga? A Paula Santos respondeu que castiga, deveria educar, mas com sistemas que adotam, não vejo educação e sim uma punição, que revolta ainda mais o infrator. A Lívia Novaes foi direta, falou castiga. E o Liralso aqui, só passando também, a rádio tá passando também na radioespírita.net, que é a rádio do bem. Okay? Então vocês podem ouvir também pela internet a rádio sendo transmitida lá com o Liralso. E ele respondeu aqui que o Chico Xavier dizia que a pena deveria ser de educação, que o detento deveria ser condenado a ler e ler muito. Passar o tempo todo lendo e se instruindo. Tirar as pessoas das ruas e colocá-las na prisão apenas não resolve o problema. Abraço. Mas seria um castigo fazer as pessoas lerem, né, Eduardo? No país como de semi-analfabeto seria, né? E a Felícia Moreno respondeu que nenhuma das opções. O Estado não consegue alcançar o objetivo da reinserção na sociedade e lá dentro eles utilizam da corrupção para viverem melhor do que nós que estamos do pseudo lado de fora. Eduardo, olha, eu acho que não é bem assim, não, viu, Felícia? Olha, se você for visitar uma cadeia pública, você vai ficar horrorizado com o que você verá, tá? Masmorras medievais. E você viu a resposta aqui do Leralso, né? Você acha que os espíritas deveriam se preocupar com isso? Será que as nossas casas espíritas estão contribuindo, enviando livros para eles lerem também? Bom, na questão prisional especificamente, nós precisamos levar em conta o seguinte: qual é a finalidade da prisão? A prisão foi uma construção na história recente da civilização, basicamente de 500 anos para cá aproximadamente. Até então as penas eram exclusivamente corporais. Eram castigos, eram açoites, castigos físicos, não é? Banimentos, mandava embora do país, essas coisas. A pena de prisão e por tempo, tantos anos de prisão para cada crime, isso é uma construção a partir da Revolução Burguesa, que acontece ao final da Idade Média, ao tempo do movimento renascentista, e que no começo era simplesmente uma privação de liberdade, e que a partir do movimento filosófico chamado Iluminismo, no século XVIII, ganha alguns ares de humanidade, sobretudo a partir do trabalho de um filósofo iluminista italiano chamado Cesare Beccaria, e que começa então a garantir o tempo da prisão. A ideia de tempo é uma ideia capitalista, a gente precisa ter sempre essa ideia. É bom lembrar, por exemplo, que as igrejas medievais, góticas, elas não tinham relógio na torre, porque não havia necessidade de medir o tempo. As pessoas viviam de acordo com o ciclo astronômico. Anoitecia, amanhecia, acabava o inverno, começava o outono, a primavera, depois o outono, o verão, o outono, enfim, era um ritmo exclusivamente biológico. A questão da medição do tempo e a equivalência de tempo e de valor, isto é uma ideia que se incorpora na civilização ocidental a partir do capitalismo. Então nós começamos a tudo fazer uma medida ou de tempo ou de dinheiro. E aí quando se fala que tempo é dinheiro, é porque os conceitos numa sociedade capitalista de fato se confundem. Então nós chegamos hoje a essa concepção moderna que, por exemplo, um roubo à mão armada vale 5 anos e 4 meses de reclusão. É o preço. É o preço que se paga. Então o Código Penal é um cardápio, como de um restaurante, que você abre e está lá, filé à parmegiana custa R$45. Você abre o Código Penal e está lá, roubo à mão armada custa 5 anos e 4 meses. Se você quiser encomendar esta pena, você comete aquele crime. E isso funciona numa troca. Então, na verdade, a partir daí surge toda uma teoria em torno da pena, de que a pena nada mais é do que uma retribuição pelo mal que se fez. E é claro que se cria toda uma construção teórica bonita, dizendo da necessidade de se restabelecer a ordem jurídica que foi ferida com a prática do crime. Mas o que está se fazendo é puramente retribuição. É o chamado caráter retributivo da pena. O Estado retribui ao criminoso a prática do crime com uma quantidade X de tempo de privação de liberdade. Só para concluir esse raciocínio. A partir desta ideia de que a pena é simplesmente retribuição, mas como isto ofendia esses princípios que vinham já lá do iluminismo, da necessidade de humanização, cria-se o caráter da prevenção da pena. E aí se diz o seguinte: quando a gente pune alguém, nós buscamos, na verdade, duas finalidades. Para que ele próprio nunca mais cometa um crime, ou seja, para que ele veja como é ruim a pena de prisão e, portanto, ele se reeduque a partir do sofrimento recebido da pena, isso que se chama prevenção especial na teoria, e para que as outras pessoas vejam que não podem cometer crimes, senão vão sofrer a mesma coisa que aquele que cometeu está sofrendo, que é o que se chama de prevenção geral. Esses dois caráteres estão totalmente desmoralizados na realidade e desmentidos. Por que que não acontece a prevenção especial? Por que que o sujeito que recebe uma pena, ele não se reeduca, sai da cadeia e diz: nunca mais vou cometer um crime para nunca mais entrar aqui dentro? Porque dentro da cadeia, o que ele vai sofrer é só o reforço cada vez maior da revolta, da indignidade e do ódio pelo ser humano e pela sociedade, porque dentro da cadeia, ao contrário do que a companheira que mandou a mensagem aí pela internet, pensa, a cadeia é o inferno na Terra. É um lugar de opressão, é de violência, é umbral, se a gente trouxer para a linguagem espírita. Espírita, né? É umbral. É um lugar de muita violência, de muita agressão, de violação de direitos humanos básicos do ser humano, de indignidade total. E hoje as cadeias são dominadas por organizações criminosas, e, portanto, ele lá dentro acaba sendo dominado por interesses criminosos profundos. Acaba sendo uma faculdade, né? Acaba sendo uma faculdade, e se ele entra um ladrãozinho batedor de carteira, sairá de lá um assaltante. Portanto, ao contrário do que os teóricos dizem, que ele vai aprender a nunca mais cometer um crime por conta do que ele passou lá dentro, ao contrário, ele sai de lá um criminoso qualificado, aprimorado, agora com pós-graduação. E a outra, a questão da prevenção geral. Não, o sujeito, os outros vão ver o que ele está sofrendo e nunca mais vai cometer um crime. Isso é de uma crueldade absoluta, porque o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos punindo o Rui para que o Filipe não cometa o crime. Quer dizer, qual é a lógica disso? De punir alguém para que outro não cometa o crime. Isto é a violação básica, essencial, de um princípio de justiça. Isso aí traz da antiguidade, né? Isso vem da antiguidade. Que você tinha lá em praça pública, né? Exatamente. As execuções da Inquisição, por exemplo, eram feitas em praça pública para servir que todo de exemplo mundo servisse. O executado ia de São Benito, que era aquele chapéu comprido pelo meio da rua, para todo mundo olhar para ele e dizer: olha lá o criminoso, você será o próximo se não agir direito. Ou seja, só foi adaptado essa visão, né? Só se adapta, só se moderniza. Né? Só se torna mais edulcorado, né? Então, na verdade, o que é que sobra da prisão? Castigo mesmo. É castigo e controle de classes. Nós tivemos aqui uma juíza lá da cidade de Bragança. Ela esteve, inclusive, dizendo para a gente... A Jacira. Que... Jacira. Jacira Jacinto da Silva. Eu sou ruim para guardar nome. Mas ela, então, está dizendo que... Nós, por exemplo, queremos mais vingança do que justiça. Exatamente. É uma realidade isso? É absolutamente real. E agora, o que nós não podemos perder é o respeito pelo sofrimento da vítima e da família da vítima. Então, muitas vezes, essa nossa observação crítica que nós estamos fazendo aqui tende a levar a um desprezo pelo sofrimento daquela mãe que perde um filho num crime, num assassinato, num latrocínio, num homicídio, né? E isso é que não pode acontecer. Então, nós precisamos buscar o exato ponto de equilíbrio para identificar até onde vai a justiça e onde começa a vingança. Muitas vezes, nesses programas de sensacionalistas, de mundo cão e etc., nós percebemos lá aquela família que é explorada ali naquele momento pela necessidade de faturar naquele programa. Audiência. De audiência, de patrocinador, em que se coloca o microfone na boca das pessoas, fala: eu quero justiça, ali está muito claro que ela quer vingança. Hoje, Rui, olhando dessa maneira crítica a pena e buscando a sua razão de ser, nenhuma pena pode fugir de dois parâmetros fundamentais: proporcionalidade e necessidade. Então, a pena tem que ser proporcional ao mal cometido. Sim. Por isso, quando a gente fala de colocar este pequeno usuário que divide um pacote de pedra de crack para ele usar e com o outro, colocá-lo como se fosse um grande traficante e colocá-lo na cadeia dois anos, no regime fechado, isto é desproporcional. A conduta dele acaba sendo tão irrelevante no mundo real, por quê? Porque, como a gente falava há pouco, ele sai da biqueira, 10, 15 minutos depois tem outro lá. Essas prisões não alteram em nada a lógica de mercado da droga, tanto isso é verdade, que houve um impressionante aumento no número de prisões de supostos traficantes de 2006 até hoje, e, no entanto, o comércio de drogas só aumentou. A oferta de drogas aumentou. O preço da droga caiu, demonstrando que a oferta estava maior, porque aí é lei de oferta e procura puramente. Você, como economista, sabe disso melhor do que eu. Então, se diminuiu o preço, e aumentou, porque aumentou a oferta. E, de fato, esse aumento da oferta, portanto, não sofreu nenhum tipo de represália por conta do aumento das prisões dos supostos traficantes. Então, é sinal de que essas variáveis não estão se conversando e não há uma relação, portanto, de causa e efeito. Então, não há proporcionalidade entre a conduta realizada, quer dizer, o mal praticado, e a resposta que o Estado está dando, que é uma resposta violenta. Porque, veja, tirar alguém da sua vida e encarcerar esse sujeito é uma violência que o Estado pode fazer legitimamente. Ele tem o monopólio da força para fazer isso, mas precisa ser proporcional. E o segundo, finalidade. Esta pena tem, ou necessidade, melhor dizendo, esta pena tem que ser necessária para alguma coisa, senão ela vira simplesmente castigo. É interessante, viu, Valério, que eu, quando fui para São Paulo, era garotão, tinha meus 19 anos, em 1959, para mim tirar minha carteira de identidade, eu tive que dar uma propina para um zangão, que era o apelido que tinha lá aquela pessoal. Mas agora eu estava vendo que continua a mesma coisa. Se você tirar um documento na justiça, está lá o zangão facilitando tudo. Quer dizer, então faz quase 60 anos que fui para São Paulo e ainda continua essa mesma... E ninguém toma providência, ninguém... Todo mundo sabe que existe, mas e a providência? Carteira de identidade ou a carteira de motorista, Rui? A carteira de identidade. Porque eu sei que a carteira de motorista tem muito... Até hoje. Isso era carteira de identidade quando era na Brigadeiro Tobias. A gente ia lá, pô, o cara, não, vai demorar um mês a carteira, mas se você me der uma propina, isso sai em uma semana, sai em 3 dias. Hoje sai na hora, praticamente, aqui, né? Sim. Mas outros documentos, né? demora um certo tempo, ainda existe aqueles caras, o sujeito está chacando, fala, vem cá que eu tenho um amigo que trabalha lá dentro e facilita as coisas. Parece que continua ainda a mesma coisa. Sim. Na verdade, nós estamos tratando da maldade humana, né? É maldade. Então, muda-se apenas a maneira de se executar o crime. Eles se aprimoram ou então eles se adaptam às possibilidades. Então, caso, a carteira de identidade hoje eu acho que já não é mais problema. Não é mais problema. Com patempo, etc. Mas, como o Filipe lembrou, recentemente se desbaratou aqui mesmo, em São José, um esquema de corrupção envolvendo carteira de habilitação. Né? Então, são situações, Rui, de corrupção que vão se amoldando. Né? Hoje, a corrupção ela está mais evidente. Os grandes esquemas estão mais notórios. Né? Então, nós estamos vendo aí o caso dos cartéis envolvendo o transporte coletivo, transporte de trens em São Paulo. Nós estamos vendo os grandes esquemas na República. Enfim, há muitos casos de corrupção que hoje são mais evidentes. Mas, no fundo, todos eles revelam a maldade humana ou a necessidade de simplesmente faturar sem nenhum escrúpulo e sem nenhum compromisso ético. E aí eu queria voltar a uma questão que o Rodrigo fez no começo e que ficou sem responder e que eu acho fundamental, que ele pergunta se o espírita está cumprindo a sua parte, pensando a respeito disso, né? Isso, as casas espíritas... Nós estamos aqui, quanto tempo, Rui? 50 minutos? 55. 55 minutos que nós estamos conversando sobre alguns dados de realidade do mundo, em que eu estou trazendo a minha maneira de ver essas questões, depois de 28 anos de Ministério Público, depois de 35 anos de serviço público, né? Depois de 35 anos de movimento espírita. Olha, nós trouxemos a Janete aqui o domingo passado, a Janete, querido. Sim. Ela falou, eu fui aluna do Eduardo Valério aqui em Taubaté. o Eduardo já dirigia a Mocidade Espírita em Taubaté. Nós somos contemporâneos, participamos juntos de Mocidade Espírita. E não é só ela também, a Felícia Moreno também falou aqui. Você foi o mestre dela em Lorena em 92 e 93. Na faculdade salesiana? Dei aula lá de direito penal, é verdade. Já faz muito tempo. Mestre nunca fui de ninguém, mas dei aula há algum tempo. Mas, enfim, então eu dizia, né, depois desses anos de experiência, a gente tem algumas visões críticas a respeito das coisas do mundo e eu não abro mão de olhar as coisas criticamente. E aí a pergunta que o Rodrigo faz, muito oportuna, é: os espíritas têm que se preocupar com isso? E eu diria, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque espiritismo não é um movimento puramente religioso. O espiritismo não é uma doutrina salvacionista, é uma doutrina educativa. Espiritismo não promete salvação a ninguém. Espiritismo promete educação para quem quiser fazê-la. E educar-se não é simplesmente ir para a escola. Não é simplesmente debruçar-se nos ensinos acadêmicos, não é simplesmente ler as obras teóricas. Educar-se é assumir a postura da vida de uma maneira crítica e consciente. É saber qual é o caminho que você quer dar para a sua vida, entender o que está acontecendo ao seu redor e não fugir do compromisso de ajudar na transformação deste mundo do que está ao seu redor. A nossa condição de espíritos imortais, e aí não precisa ser espírita, católico, evangélico, ateu, a nossa condição existencial de criaturas divinas. Ah, mas o ateu não acredita em Deus. Não tem importância, ele é criatura divina mesmo sem acreditar. E muitas vezes melhor do que muito cristão, do que muito religioso, do que muito espírita. Então, esta postura diante da vida, ela é inerente à condição humana. Todo ser humano tem um compromisso do mundo, tem uma tarefa. Essa tarefa é de se transformar intimamente para se converter num homem de bem ou numa mulher de bem e ajudar o mundo a melhorar para que todas as pessoas se transformem em homens de bem e mulheres de bem. Todos nós temos um compromisso de auxiliar no aprimoramento e no progresso da humanidade. Portanto, o caminho que os espíritas têm é de entender a doutrina espírita como uma maneira de compreender o mundo e a sua condição existencial. Por isso, o espírita tem que se informar a respeito das coisas do mundo. As casas espíritas têm que proporcionar espaços de informação, de reflexão crítica sobre essas coisas que nós estamos falando aqui hoje. Sim. Sobre as questões do consumo exagerado, do endividamento absurdo das pessoas, a questão da propaganda e as falsas necessidades criadas pela propaganda em favor do consumismo, pela questão de uma ordem econômica que explora o homem, bota o dinheiro no centro das relações do mundo, sobre as relações internacionais viciadas por interesses de grandes corporações internacionais e pela maior potência política e econômica do planeta, que explora a guerra, vive da guerra e cria guerras. Precisa se informar sobre as relações econômicas do mundo, sobre a política. Para quê? Para que ele consiga se posicionar de uma maneira a não ser um fantoche na mão desses grandes interesses, um marionete na mão disso tudo. Então, é o espírita que passa a ser um partícipe ativo na criação, na realidade do mundo. E, com isso, ele pode contribuir nesse esforço e nesse compromisso de transformação de uma maneira consciente, de quem sabe o que está fazendo, de quem reflete sobre as coisas e toma decisões a partir de um conhecimento. Por quê? Porque o que nos explica o professor Kardec é que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Sim. Então, primeiro, preciso que eu saiba o que acontece, para daí eu agir de uma forma reflexiva, no ponto de vista moral, a partir de uma informação. E aí, por último, só para encerrar essa resposta, não estou deixando o Rui falar aqui, para eu encerrar essa resposta, que eu acho importante. Nós temos que falar de política? Temos, da grande política. Sim. Nós não podemos falar na Casa Espírita da pequena política, dos pequenos interesses políticos eleitorais, dos jogos cada vez menores que os partidos políticos fazem hoje, dos jogos eleitorais em torno de eleições que, na verdade, estão legitimando esses pequenos interesses. Estes não interessam ao movimento espírita, interessam ao espírita na sua vida de cidadão, porque ele vota, mas não interessa para a Casa Espírita. Mas a grande política, desta ninguém escapa. A vida é feita de gestos políticos. Um programa de rádio como este é um gesto político, que nós estamos esclarecendo centenas de pessoas, milhares de pessoas que nos ouvem. Um trabalho na Casa Espírita é um trabalho político. O nosso trabalho profissional no dia a dia, seja no campo do direito, ou que ramo for, é um trabalho político. Político no grande sentido, político com P maiúsculo. A grande política de que falava Antonio Gramsci, um pensador italiano do começo do século XX. Esta grande política é que transforma o mundo. E nós precisamos contaminar, entre aspas, esta grande política com os princípios éticos e humanistas que o Espiritismo nos traz e que Kardec nos ensina. Olha, o papo está muito bom, né? Muito bom. Né? Vamos chamar a música? Vamos. Então, a próxima música é do Grupo Castelã, para ouvir e refletir indiferença. Certo dia, numa roda de amigos, me lembro bem quando um deles comentava que as diferenças e a violência deste mundo são resumidas em somente uma palavra. Fui meditando nas palavras desse amigo, pois eu confesso, me tocaram o coração. E hoje então

erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Por estar vinculado ao sofrimento, vemos que o erro não é um bom negócio. Entretanto, se formos sábios, saberemos tirar frutos dele. De uma forma muito especial, Deus sempre cuida para que dos nossos equívocos tiremos algo de bom. Isto acontece por meio da lei de causa e efeito, que faz com que todo bem, como todo mal realizado, retorne ao seu realizador. No campo dos sofrimentos, isto se chama expiação. Mas para tornar o processo menos penoso, podemos recorrer ao arrependimento e à reparação. Arrepender-se é, portanto, o primeiro passo na correção de um desatino. Existem pessoas que só se arrependem dos seus erros quando estão colhendo as consequências. Quanto mais demoramos a nos arrepender, mais sofremos. O arrependimento deve provocar um desejo de reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Mas nem todas as faltas implicam em prejuízos diretos e efetivos. Quer dizer, nem sempre teremos de espiar ou sofrer. Nesses casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria e foi negligenciado, cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas. Quem tem sido orgulhoso buscará tornar-se humilde. O rude procurará ser amável. O ocioso passará a ser útil e o egoísta, caridoso. Costuma-se dizer que errar é humano. Nós poderíamos inverter o raciocínio, dizendo que corrigir erros é que é humano, pois o homem não pode desprezar a sua fantástica capacidade de racionalização ao persistir em atitudes que somente o infelicitam. Reconhece-se, então, o homem de bem pela capacidade com que ele substitui seus defeitos por virtudes superiores. Você sabia que os efeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da existência atual? Isso explica também os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram no presente. Várias vezes estamos recebendo hoje os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Você sabia que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros do seu caminho evolutivo? Por isso, hoje é o dia de fazer o melhor. São 9 horas e 18 minutos. Esse é o momento Giga Vale. Eduardo, algum comentário sobre o erro? Muito, daria para a gente passar o resto do domingo, né? Texto riquíssimo, maravilhoso. E nós precisamos mesmo trabalhar em nós essa questão do erro. Não apenas o nosso erro, como o erro do próximo. O nosso erro, porque todos nós, de fato, erramos e faz parte do aprendizado. E na misericórdia que integra, faz parte da lei divina, lei natural, a possibilidade da reparação do erro é infinita. É a partir desta reparação do erro que crescemos e que evoluímos. O Céu e o Inferno, obra da codificação kardeciana, capítulo Código Penal da Vida Futura. Ali nós temos o tratamento que se há de dar ao erro. A partir do erro, que as teologias antigas chamam de pecado, abre-nos a possibilidade, ou melhor, até a necessidade, de construirmos a partir desse erro algo de novo que nos agregue ao espírito valores de aprendizado e de evolução moral. Primeira providência, o que vem logo em seguida, é o arrependimento. Muitas vezes, para que cheguemos a este arrependimento, que é uma postura íntima, psicológica, de abrir-se para o aprendizado, para o fazer diferente, para o não errar mais, muitas vezes somos levados a ele por alguma situação de sofrimento, de expiação. Expiação com X, né? Não é o espiar com S, que é olhar o quintal o do buraco de janela. Exato. Expiar com X é sofrer. Fechadura. Buraco da fechadura. Expiar com X é sofrer. E na lei divina, na criação, toda expiação tem uma finalidade. Deus não é sádico. Não impõe sofrimento a ninguém simplesmente pelo sofrimento por si só. Sofrimento tem uma razão de ser. Este primeiro momento de expiação é para nos levar a uma situação de arrependimento, que é a porta que se abre para o processo de reparação. Depois desse arrependimento, nós vamos reparar o erro, consertar aquilo que fizemos de errado, desfazer o mal feito, que não há de ser necessariamente para aquela pessoa a quem prejudicamos, porque ela já não se sente mais prejudicada. Porque às vezes ela já tocou a vida dela e já está numa condição espiritual que já não necessita mais ela daquela reparação. Nós vamos reparar para outros, vamos reparar para o mundo, naquele compromisso de que falávamos antes do intervalo, de ajudar na evolução do mundo. E depois desta reparação, surge muitas vezes um novo momento de expiação. Agora é uma expiação destinada, porque ela sempre tem uma finalidade, a nos fazer entender que o agir certo, agir de acordo com a lei divina ou natural que está inscrita na nossa consciência, é o que nos faz crescer e evoluir. E aí somos levados à prova. Há uma situação em que de novo seremos chamados a agir como lá atrás, no certo ou no errado. E se agir no certo, aprendemos, passamos na prova. Se erramos, recomeça-se de novo o processo e teremos a eternidade para aprender isto. Por isso se diz que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, porque estamos permanentemente submetidos a essas situações de aprendizado a partir dos nossos erros. Mas além dos nossos erros pessoais, nós temos que olhar os erros alheios, e aí a gente já faz a conexão com o nosso tema. Os criminosos são aqueles que erraram. Nós talvez já não cometamos mais aquelas condutas horrorosas que a gente vê por aí nos noticiários de polícia, os grandes latrocínios, homicídios, estupros, etc. Talvez já não estejamos mais nessas condições. Mas quem nos garante que já não o fizemos? A nossa concepção reencarnacionista de vida não nos permite desprezar nenhum erro que tenhamos cometido no passado. Quem garante que já não tenhamos sido grandes homicidas ou grandes estupradores? Basta que nós abramos qualquer livro de história, livro de ensino médio de história, para ver como a história foi feita. A história do homem é uma história de violências, de criminalidade, estupros, de pilhagens. Invadíamos aldeias na Idade Média, estuprávamos as mulheres, pilhávamos as cidades. Nós, se nós acreditamos na reencarnação, o pronome não é eles. Nós estávamos lá. Portanto, se hoje nós ainda vemos companheiros que são capazes dessas condutas, a nossa relação para com eles é de compaixão. Não é de dó, porque o dó humilha. A pena humilha. Ela é um sentimento que diminui o outro. É a compaixão. Porque a compaixão, eu me coloco na posição do outro e penso comigo mesmo. Hoje eu não cometo mais, mas já cometi. E quem garante que eu ainda não faria diante de uma determinada circunstância? Quem garante que se eu tivesse reencarnado numa favela dessas bravas, com um pai alcoólatra, uma mãe prostituta, sem acesso à escola, sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a valores morais, quem garante que eu também não faria o que hoje esse rapaz está fazendo? E quem garante que ele, que é um latrocida, por exemplo, e comete a barbaridade de matar alguém para roubar um celular, ou um relógio, uma carteira, quem garante que ele não cometa, que ele não seja, por exemplo, um cidadão com algumas qualidades que eu ainda não tenho? Eu não roubo, mas talvez eu ainda faça gestos de desrespeito com o meu semelhante numa situação de necessidade que talvez ele não faça. Então, essa relativização do mal é fundamental nesse processo de aprendizado em que todos erramos e todos devemos aprender com o erro. Eduardo, o Reinaldo entrou aqui, ele fez um comentário, né, que nas prisões onde os presos trabalham, as estatísticas mostram que a maioria não volta a cometer crimes. O que você acha disso? Só que eu tenho que dizer que o Reinaldo é do Rio Grande do Sul, da cidade de Cachoeira do Sul, e é nosso ouvinte de todos os domingos. Que bom. Bom dia, Reinaldo. Muito prazer em conhecê-lo por meio do rádio, e uma alegria receber a sua indagação. Concordo plenamente. O trabalho e a educação são dois grandes instrumentos de crescimento da alma e não haveria de ser diferente com relação ao presidiário. O que acontece, no entanto, é que as nossas prisões porque estão superlotadas, porque as estruturas físicas são extremamente precárias, porque o espaço de organização das prisões é diminuto, o trabalho acaba sendo fortemente prejudicado, ou então é um trabalho extremamente mecânico que não gera nenhum tipo de compromisso ou criatividade, né? Aquela história que até já virou até meio caricatural, é só ficar costurando bola de futebol, né? Nós precisaríamos certamente avançar para um modelo em que o preso fosse chamado a um trabalho, não apenas mecânico, mas um trabalho reflexivo, em que ele trabalha sabendo para quem trabalha, que benefícios que ele está gerando com o seu trabalho, porque aí o trabalho deixa de ser apenas alguma coisa que vai gerar lucro para algum empresário que reduziu seus custos de mão de obra usando os presos, e passa a ser, de fato, um instrumento de evolução e crescimento, sobretudo de educação do preso. Para isso, nós voltamos ao início da nossa conversa, é preciso rever as políticas de encarceramento. É preciso prender menos para que haja capacidade de que estes que de fato precisam da prisão, estes que cometeram crimes realmente graves, em que a prisão respeita aquela proporcionalidade de que falamos, condutas graves demandam uma violência, que é uma violência oficial, estatal, que é a prisão, aí sim esses presos teriam que ter uma política específica de educação e trabalho. Eu quero trazer aqui aos companheiros ouvintes uma informação muito interessante. Existe um instituto na Lei de Execução Penal chamado detração. A detração diz o seguinte: para cada 3 dias trabalhados, reduz 1 dia da pena. Isto vem da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, desde 1984, quando ela foi promulgada, né? E se aplica isso com alguma frequência por aí, nos lugares onde há trabalhos, tudo semiaberto, etc. De algum tempo para cá, surgiram ideias de ampliar a detração penal também para a leitura de livros. Então, o preso, ele é levado a ler um livro, por um certo período, ele tem um prazo para isso, e depois ele responde algumas questões para mostrar que, de fato, ele leu o livro, né? Tomam dele se ele leu o livro. E aí, tantos livros lidos, detrai a pena também. Isso não está na lei. Isto foi uma prática que começou a se fazer numa aplicação analógica ou extensiva, em termos jurídicos, desse dispositivo da Lei de Execução Penal. Pois eu vou lhes dizer que houve séria oposição quanto a isso, houve recursos contra esse tipo de providência, que é altamente saudável, altamente salutar. Por quê? E aí o Rodrigo lia há pouco, ou lembrava, um pensamento do Chico Xavier em que ele falava isso, né? Os presos deveriam ler o dia inteiro. Leralço, né? Claro, a leitura abre a mente, a leitura leva as pessoas à reflexão, leva as pessoas a assumirem a condução dos seus próprios caminhos. Então eu concordo, sim, com o companheiro do Rio Grande do Sul, da necessidade de tirar o preso da ociosidade, porque essa talvez seja a característica que permite a construção e o enraizamento das organizações criminosas nos presídios. Mas, Eduardo, eu até entendo um pouco da preocupação da questão da leitura por ser, de repente, uma possibilidade de um caminho corruptível, aí de você saber antes, visão de até colégio, né? Quando a professora passa o livro e aí um conta a história para o outro, mais ou menos essas são as perguntas. Será que não é uma preocupação nesse sentido, das pessoas não usarem efetivamente o recurso para um aprendizado educacional e virar simplesmente um subterfúgio? Felipe, primeiro, bom, o livro não é escolhido por ele. O livro é escolhido pelo juiz da execução criminal, pela direção do presídio. Quer dizer, ele já não leva consigo a ideia de qual livro que ele vai ler para tentar enganar alguém. Mas aí eu vou ser complacente e vou lhe dizer o seguinte: e se ele, por acaso, ao invés de ler o livro, ele use o seu talento para buscar as ideias do livro e tentar enganar o juiz das execuções criminais? Melhor que ele ocupe o tempo dele com isso do que pensando como é que ele vai cometer um assalto quando sair da prisão. É uma educação indireta. É uma educação indireta. E aí eu volto ao texto do Momento Espírita sobre o erro. Deus se prevalece dos nossos próprios erros para tirar alguma vantagem disso. Então, se ele tiver a intenção de enganar, de empulhar o juízo da execução, talvez disto também saia algum benefício para ele. Melhor isto do que ele ficar lá na ociosidade, simplesmente fazendo comércio de droga e de cigarro dentro do presídio, ou usando o celular para ficar aplicando golpe nas velhinhas e viúvas fora da cadeia, exigindo dinheiro e extorsão, ou então nas mãos das organizações criminosas. Prefiro isso. É, são coisas que temos que refletir. Nós temos aqui a Thelma Torres, mandou um abraço para todos do rádio, e que ouve todo domingo. Disse que está muito bom o programa. Tem mais alguma mensagem? Tem, as participações aqui, pergunta para sorteio. Para você, a prisão educa ou castiga? Então, a gente teve participação da Grace Helena Aguiar. Acho difícil educar, mas temos que analisar no contexto geral, porque elas são diferentes em cada continente, cada democracia, cada regime autoritário, ou onde a autoridade do Estado nem existe mais. O assunto é amplo e eles podem ter experiências de aprendizagem diversas. Mas penso que na maioria dos lugares e no nosso país, ela castiga. A Maria Amélia diz que a prisão deveria educar, mas o sistema carcerário no Brasil é um verdadeiro curso de bandidagem. A Patrícia Félix também falou aqui, eu acabei pulando. Infelizmente, o que deveria ser um processo de ressocialização do indivíduo que comete um ato em desacordo com a sociedade, na maioria dos casos se torna uma escola onde se aprende a ser mais cruel. Abraços fraternos. Mais algum? Por enquanto. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. É, já que nós estamos partindo para a última metade, para a última meia hora do programa, né? E essa pergunta foi lançada no começo, nós precisamos lembrar o seguinte: o homem foi feito para a liberdade. É da natureza humana o exercício do pleno do livre-arbítrio, da liberdade com responsabilidade. Portanto, toda conduta que leve à restrição da liberdade, ela é uma violência. A violência legítima da prisão imposta pelo Estado é ainda necessária. E eu volto ao Livro dos Espíritos, quando na 796 Kardec pergunta: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E aí o Espírito Verdade responde: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortar a raiz do mal. Portanto, nós somos ainda uma sociedade depravada que precisa de leis mais severas? Talvez sejamos, talvez não. Aqui é uma questão muito pessoal, cada um vai entender esta sociedade depravada por um modo, por um parâmetro. Mas, de qualquer maneira, se isto que é verdade, que está dito aqui, nós não podemos simplesmente ficar acomodados esperando que deixemos de ser um dia uma sociedade depravada, que um dia deixemos de necessitar de leis mais severas. Nós temos que agir e atuar para que deixemos de ser uma sociedade depravada, para que não precisemos mais de leis mais severas. E, por isso, uma maneira de fazer isto é eliminar as chamadas instituições totais. Os estudiosos, não só na área do direito, mas na área da filosofia, da psicologia, da psicanálise, estudam muito essa questão das instituições totais. São aquelas instituições que eliminam completamente a liberdade do ser humano, que não apenas as prisões, mas, por exemplo, os manicômios, as instituições psiquiátricas, Fundação Casa, instituições de Fundação Casa para quem está no estado de São Paulo, né? Para quem está fora, FEBEM ou... Que é para os menores, né? Para adolescentes, autores de infrações penais, né? Essas instituições totais, elas deformam o ser humano. Por quê? Porque ali dentro há um regime imposto de disciplina rigorosa, ou se quando não há disciplina, há uma determinação ou uma... violência imposta por outros criminosos, como o caso das organizações criminosas, em que o sujeito não tem livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio está completamente comprometido por este ambiente de restrição da liberdade. Por isso, ali não se educa. Ninguém se educa na prisão. Há um jurista argentino muito conhecido, sobretudo nesta linha crítica do direito penal, juiz da Suprema Corte Argentina, chamado Eugênio Zaffaroni. E o Zaffaroni diz: não se ensina ninguém a jogar futebol dentro de um elevador. Da mesma maneira, não se ensina ninguém a viver em sociedade fora da sociedade. Portanto, a prisão é exceção. E aqui eu queria fazer um convite aos espíritas ou aos não espíritas de que nós olhemos essa questão com mais generosidade e com menos ódio. Que nós olhemos a questão prisional com o coração aberto a essa questão do erro. O texto escolhido foi oportuníssimo. O erro é inerente ao ser humano. Então não significa passar a mão na cabeça do preso, não significa dizer que direitos humanos é para favorecer criminoso, isso é uma aberração, uma simplicidade de direitos humanos, que é a generosidade humana em forma de lei. Mas nós precisamos olhar para essa questão prisional com a generosidade de quem estamos todos a caminho da evolução, do crescimento, da busca dos valores morais, da necessidade de olharmos com compaixão o erro alheio, de sermos, enfim, caridosos no sentido amplo. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. Além da benevolência para com todos e do perdão das ofensas, ele fala da indulgência para com os erros alheios. Isto é caridade. Ser indulgente com o erro alheio é compreender que o erro faz parte da natureza humana nesse nosso estágio. E que nós, portanto, temos o dever de trabalhar com esse erro no sentido do crescimento de todos. E que a vida de relação é da natureza humana. Nós não conseguimos crescer sozinhos, só podemos crescer juntos. Portanto, ser indulgente é dar condições àquele que erra de não errar mais. E encarcerá-lo e submetê-lo a situações desumanas, indignas, de profunda violência, não educa ninguém. Portanto, prisão é exceção. É ainda preciso que elas existam. Há muitas pessoas que precisam ser tiradas de circulação, até para que se preservem, não errem mais, não comprometam ainda mais o seu projeto reencarnatório. Mas não pode ser esta coisa que existe hoje de querer prender todo mundo, esta vingança pública. Nós substituímos o velho linchamento público pelo desejo de cada vez construir mais prisão, mais prisão, mais prisão, ao invés de construir escolas, ao invés de construir postos de saúde na periferia, ao invés de criar sistemas de assistência social que construam a dignidade da pessoa, que deem condições de sobrevivência digna. Portanto, o espírita, já que nós estamos no programa espírita, mas qualquer um, porque ninguém precisa ser espírita para crescer, o espírita não tem interesse de converter ninguém para o espiritismo. O que o espírita quer é que sejamos todos homens e mulheres de bem, independente de termos religião ou não. Então é preciso que nós olhemos essa questão prisional com compaixão e com generosidade, senão estaremos investindo num mundo de expiações e provas. Seu Rui, eu sei que a gente tem que ir para a propaganda, mas eu queria muito perguntar sobre a questão da religião dentro das nossas prisões. Será que a religião consegue, de alguma forma, educar? A gente vê, inclusive em filmes, retratado isso, grupos religiosos convertendo presos e fazendo, dentro da prisão, uma proposta de mudança de comportamento. Depois da propaganda... Depois do comercial, beleza. Vamos perguntar para o Eduardo. Vamos entrar com a música agora do Fábio Júnior, A Gente Colhe o Que Planta. Infelizmente o ser humano enxergar. Vai ver, vai ver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. E nós estamos aqui com o Dr. Eduardo Valério, falando sobre pena de prisão numa visão espírita. Valério, então você tem que... O Filipe fez uma pergunta, então você tem por obrigação responder. Você vê? Que liberdade, né? Eu vou resumir a pergunta, só para a gente relembrar, sim, né? A gente estava conversando se a prisão educa ou se ela acaba simplesmente sendo mais um momento na vida de uma pessoa, né? E aí o que eu perguntei é, a gente vê um crescimento de religiões dentro da prisão, né? E se essas religiões, elas acabam fazendo um pouco esse papel de educação? Né? A religião ajuda, né? A religião traz uma alternativa de pensamento diferente ao preso, convida o preso a mudar os seus paradigmas de pensamento dentro da prisão. Agora, nós não podemos achar que a religião por si só educa. A história não mostra isso. A religião, nós precisamos ter isso muito claro, a religião é construção humana, não é construção divina. Religião é trabalho antropológico ou sociológico. Antropólogos e sociólogos nunca definem exatamente o objeto de estudo que eles vivem brigando. Então, não sei se é sociológico, antropológico, mas seguramente é uma construção cultural, ela é humana. O que é divino é que está no coração de cada homem e na consciência de cada homem e de cada mulher? A religiosidade ou espiritualidade. Este sentido de transcendência estudado por Allan Kardec na Lei de Adoração, também na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas Leis Morais. Este sentimento de transcendência que tira o homem da horizontalidade da vida e o projeta para alguma coisa que vai além da matéria, que vai além da sua condição existencial terrena e presente, isto sim é que educa. Porque tira o homem das coisas pequenas e o projeta para as grandes dimensões do espírito imortal. Então, a religião que consiga convidar o homem a essa transcendência e, portanto, fazê-lo um homem melhor, esta é a boa religião. E aí, qualquer uma, e até mesmo aquele que não tem religião nenhuma e que consegue viver na transcendência, um ateu caridoso, com pleno e absoluto respeito pelo outro, que não é um homem preconceituoso, que não tem ódio no coração e compromisso social com a transformação do mundo e com a prática da caridade no sentido amplo, este é um homem que se educa no caminho da transcendência sem religião. O que muitas vezes acontece nas cadeias, e isto tem uma finalidade a curto prazo, que a religião contém. Ela dá instrumentos de contenção da violência do homem, dá uma escape, uma boia de salvação naquele ambiente de extrema violência e indignidade da cadeia. Então, nesse sentido, ela é positiva. É importante a presença dos sacerdotes católicos, dos pastores evangélicos e dos espíritas. Havia uma senhora no Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de conhecer, ela já desencarnada há muito tempo, a dona Idalinda. ela organizou um trabalho maravilhoso de visita a presídios no Rio de Janeiro, que se espalhou para vários lugares do país, no Espírito Santo, há um movimento forte de visita de espíritas à cadeia. Funciona nesse sentido. É claro que a proposta espírita, entendida como deva ser entendida, como esta proposta educativa de espiritualidade e não de religião, eu imagino que seja mais difícil de levar ao presídio pelo fato do homem estar submetido a uma instituição total, como nós falávamos. Ele não está ali na plena condição de exercer o seu livre-arbítrio, o seu senso crítico, porque ele está contido por uma condição prisional. Então, não sei até que ponto se consegue plenamente a proposta educativa espírita nas cadeias. Nunca fiz trabalho em cadeia, não sei dizer, e, portanto, não tenho como avaliar isso. Mas a religião, portanto, tem essa possibilidade de servir, num primeiro momento, como contenção. Mas não vamos perder de vista. O que educa o homem é a espiritualidade. E essa espiritualidade, muitos que vão lá levar a religião são pessoas espiritualizada que transmite essas coisas. Transmitem isso, às vezes, até no sentimento, no pensamento. Dá um passe sem impor as mãos, como eu costumo brincar. No exemplo também. Vamos então para o sorteio, né? Então, para o sorteio dos dois livros espíritas, da pergunta que foi para você, A Prisão Educa ou Castiga. Os ganhadores foi a Thelma Torres, que pelo telefone ligou, e a Felícia Moreno. Que aí a gente vai jogar aqui, vai postar o endereço também da casa para buscar. A Felícia Moreno acho que é de Taubaté, né? Ou da região, mas aí a gente vê, depois entra em contato com a gente aqui pelo Face ou pelo telefone e a gente envia o livro para você. O livro estará à disposição a partir de amanhã, das 13 horas, lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, 232, aqui no centro de São José dos Campos. Mas vamos então, agora, chegando ao final do programa, para a última pergunta para o nosso amigo Eduardo Valério, que está aqui conosco. Eduardo, o Livro dos Espíritos é atual? Os ensinamentos de Kardec? Sempre. Cada leitura do Livro dos Espíritos é um livro novo. É um livro que é feito por um pedagogo, né? Isso é sempre importante destacar. A grande característica do professor Allan Kardec, neto intelectual de Rousseau, o filósofo mais progressista do movimento iluminista, discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec faz um trabalho na codificação, inaugura esse trabalho com o Livro dos Espíritos, uma obra educativa profunda e abrangente, e que permite, com absoluto respeito ao leitor, que a cada leitura, cada um de nós tire dessa obra algo de essencial para a vida. Eu convido os nossos ouvintes, que sejam espíritas, os que não espíritas também, por curiosidade, mas os que são espíritas e estão acostumados a manusear o Livro dos Espíritos, e que certamente já o leram, que o façam novamente. Leiam o Livro dos Espíritos depois de 5, 10, 20 anos, e seguramente encontrarão um novo livro. A obra espírita, ela está sempre presente na possibilidade de entender o mundo de outra maneira, de entender a realidade espiritual de outra maneira, desde que nós leiamos com a alma aberta e com aquele sentido de transcendência de que falávamos há pouco. A obra é extremamente atual sempre. Mas, Valério, eu tenho também recebido muitos e-mails a respeito da censura que estão se fazendo em várias literaturas espíritas. O que você acha disso? Rui, nós estamos aqui há 2 horas falando de crescimento do espírito, estamos falando de crescimento em liberdade, sobretudo falando em educação. Este projeto educativo espírita só se faz se estiver aliado a um outro valor essencial da vida de relação do homem na Terra: democracia. Democracia na sua radicalidade, isto é, na sua raiz mais profunda. Qualquer tipo de censura é abominável. Eu não aceito, na minha postura pessoal, tenho respeito por quem pensa diferente, tenho amigos a quem eu respeito muito, que pensam de outro modo, mas eu não consigo imaginar que qualquer um de nós, por mais estudioso que seja, por mais antigo que seja no movimento espírita, por mais atuação e dedicação ao movimento espírita que tenha, possa ter condições e legitimidade para dizer o que os outros podem ou não podem ler. Não consigo imaginar que alguém possa dizer: este livro você pode ler, este você não pode ler. Na minha posição, portanto, livros produzidos sob uma visão espírita, qualquer que seja, devem ser livremente comercializados e livremente proporcionados ao acesso das pessoas. E cabe, aí sim, a esses espíritas conscientes, responsáveis e estudiosos, ensinarem espiritismo para as pessoas, dotarem a casa espírita de projetos pedagógicos consistentes que invistam no senso crítico, na religiosidade e não na religião, e no conhecimento do pensamento de Kardec na sua profundidade, para que aqueles que frequentam as casas espíritas tenham condições, por eles mesmos, de lerem a obra e fazerem o seu juízo crítico. Disto eu gostei, disto eu não gostei. Este autor me agrada, este não me agrada. Este está de acordo com o pensamento de Kardec, este, a meu ver, não está. É um juízo absolutamente Sim. pessoal. Qualquer movimento de censura, para mim, ele é antidemocrático e não deve ser acolhido no movimento espírita. Valério, então eu gostaria que você desse os seus adeuses para os nossos ouvintes, porque nós estamos encerrando o nosso programa. Eu tenho dito que eu estou me tornando um idoso prolixo e tagarela. Cada vez falo mais, eu já não consigo mais fazer palestras com menos de 1h10, 1h15, 1h20. Né? E aqui o que eu estou sentindo é isto. 2 horas foram pouco para tudo que a gente poderia dizer e conversar. A vontade era de ficar mais algumas 2 horas aqui conversando com vocês e com os ouvintes. Mas se tivesse uma palavra final, eu gostaria de reafirmar, voltando ao tema central da nossa conversa nessa manhã de domingo, generosidade diante do companheiro de erro. O criminoso é um espírito imortal como nós, num momento de falha, num momento de erro, num momento de queda, que, portanto, a nós compete não pisá-lo para que ele afunde ainda mais, mas lhe dar a mão para que ele consiga crescer conosco no caminho da evolução. E que a nossa doutrina nos ensina que ele ainda não conheceu o bem, por isso que ele pratica o mal. Naquele momento ele não conheceu o bem. E nós, talvez, em outros, também não. Também isto não, é a indulgência isso. que Jesus nos recomendava. Eu agradeço muito a atenção dos ouvintes e a vocês, produtores do programa, ao meu amigo Rui, Filipe, Rodrigo. Agradeço a oportunidade desta manhã de domingo estar aqui com vocês. Nós agradecemos ao Frederico, a Adriana, que está aqui conosco, nos ajudando, e também a Graça. Graça. E Rodrigo, seu adeus aí para os nossos ouvintes. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui no site, do Facebook, no telefone, que respondeu nossas perguntas, participando do sorteio. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter disponibilizado essa manhã para nos escutar. E para vocês que também estão ouvindo a gravação do nosso podcast no site. A gente convida vocês para o próximo programa com Ari Rangel, né? Isso. Filipe? Vamos pedir também ao Filipe que dê o seu até logo para os nossos ouvintes e que faça uma pequena prece final dos nossos trabalhos de hoje. Bom, foi muito bom estar aqui com vocês de novo, matar a saudade, depois de participar 2 anos do programa, 2 semaninhas aí que eu consegui estar aqui com vocês, muito bacana. E então vamos encerrando nosso programa com uma pequena prece. Vamos nos tranquilizando nossos corações, entrando em sintonia com os nossos queridos irmãos do plano espiritual, com os nossos mentores individuais, que outras religiões chamam de anjo de guarda, que possamos sempre lembrar desses irmãos abnegados que estão conosco em toda a nossa encarnação, parceiros e amigos, nos intuindo, procurando nos auxiliar nas nossas decisões, sussurrando bons conselhos e transmitindo bons sentimentos. Que possamos estar próximos desses irmãos e nos lembrar nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria, compartilhá-las, já que se temos um melhor amigo no plano espiritual, ele é o nosso mentor espiritual. Vamos também aproveitando a energia conjunta dos nossos ouvintes para enviar vibrações para locais que precisam de bons sentimentos, de energias puras, vibrações de amor, como nas ruas, naqueles que estão entregues às drogas, para aqueles que estão hoje enclausurados, presos, que foi motivo do nosso debate aqui hoje, para as pessoas que trabalham diretamente com nas prisões, com esses irmãos, para que possam, aos poucos, ir despertando o sentimento de amor, porque a evolução deve acontecer a qualquer momento, e que esse despertar possa acontecer o quanto antes. E assim, vamos encerrando mais um programa Vivência Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!